A palavra de Deus está cumprindo, está trazendo alegria e fervor. Jesus Cristo já está distribuindo o fogo santo e o poder consolador. Mas fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. O fogo santo está queimando a iniquidade, e as igrejas estão querendo se unir. Já estão compreendendo esta verdade, e o crente orando faz fogo do céu cair. Mas fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. Certo crente perguntou a Jesus Cristo: e Israel, quando será a restauração? Jesus disse: não convém saber isto, nem o tempo, nem a sua estação. Mas ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus.